falar agora, preciso de você. Não tente se esconder agora, dá até que me entender. Preciso te falar agora, preciso de você. Não tente se esconder agora, dá até que me entender. Sabe aquele beijo que você me deu? Quase me matou de tanto desejo. Oh, yeah. Quando seu corpo se juntou com o meu, pude perceber que perdi o medo de me apaixonar. Oh, ah, preciso te falar. Oh, ah, não dá pra esperar. Oh, ah, preciso te falar. Oh, preciso te falar agora. Preciso de você. Não tente se esconder agora, vai ter que me entender. Preciso te falar agora, preciso de você. Não tente se esconder agora, vai ter que me entender. Passei muito tempo pra compreender que a verdade está por trás do desejo. Tudo o que eu quero é te convencer que gosto de você e perdi o medo de me apaixonar. Perceber que perdi o medo de me apaixonar.